Paz do Senhor! Hoje eu lendo aquela parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano, eu me detive naquela parte em que o bom samaritano, ao olhar as feridas daquele homem que foi assaltado, espancado, para curar as feridas, ele derramou o óleo, é o bálsamo. A Bíblia fala que o povo de Deus precisava ser curado, precisava de um bálsamo, e eles não iam para Gileade, o lugar onde tinha bálsamo. Há óleo de cura em Gileade, e Gileade é Jesus. Nós corremos para Ele e Ele cura as nossas feridas. Eu tinha muitas feridas hoje, e Jesus derramou esse bálsamo no meu coração. Como foi bom correr para Jesus hoje. Faça o mesmo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.